A sura do envolto nas vestes. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Ya ayyuhal muzammil. Ó envolto nas vestes. Qumil layla illa qalila. Levanta-te e ora durante a noite, exceto durante um pouco. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Sua metade, ou diminui dela um pouco. Ou acrescenta-lhe, e recita ao Corão lenta e claramente. Por certo, lançaremos sobre ti um dito ponderoso. Por certo, a oração no início da noite é mais eficiente e mais escorreita em recitação. Por certo, há para ti durante o dia longo percurso. E lembra-te do nome de teu Senhor e consagra-te a Ele inteiramente. Ele é o Senhor do Levante e do Poente. Não existe Deus senão Ele. Então toma-o por patrono. E pacienta quanto ao que dizem e abandona-os com belo abandono. E deixa-me com os desmentidores dotados de bens terreais e dá-lhes um pouco de prazo. Por certo, há junto de nós pesadas correntes e inferno. E alimento que provoca engasgo e doloroso castigo. Um dia, quando a terra e as montanhas estremecerão, e as montanhas forem como colunas de areia desfeitas. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Por certo, enviamo-vos um mensageiro por testemunha de vós, como enviáramos um mensageiro a Faraó. E Faraó desobedeceu ao mensageiro. Então apanhámo-lo com trágica maneira. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Então, se renegais a fé, como vos guardareis do castigo de um dia que fará das crianças anciãs encanecidas? السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Nele o céu espedaçar-se-á, sua promessa será cumprida. Por certo, estes são uma lembrança. Então, quem quiser, tomará um caminho para seu Senhor. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Por certo, teu Senhor sabe que te levantas para orar durante menos de dois terços da noite, ou durante sua metade, ou seu terço, e também uma facção dos que estão contigo. E Alá determina a noite e o dia. Ele sabe que não podereis enumerá-la, então voltou-se para vós. Lê, depois, o que vos for possível do Alcorão. Ele sabe que existirão entre vós enfermos e outros que percorrerão a terra, buscando algo do favor de Alá, e outros que combaterão no caminho de Alá. Então, lede o que vos for possível dele, e cumpri a oração, e concedei a zaká, e emprestai a Alá um bom empréstimo. E tudo de bom que antecipardes a vós mesmos, o encontrareis junto de Alá, melhor e mais grandioso em prêmio. E implorai perdão a Alá. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador.